3 milhas na cabeceira, baixa travada. Xenem é 225, altímetro 10, 15, autorizado pouso, pistão no 0, vento 180 graus, 04 nós. Nível pouso, pistão no 0, Xenem é 255. Informo tráfego mil pés, setor norte do campo, ultraleve, não interfere na sua aproximação, o 6225 do Xenem. Sete Xenem, 6255. Papai uniforme, Fox, Fox R, informa apenas chuva no setor norte do campo. Sempre visual com a chuva, Sierra. É 255, seu solo 45, livre direita, chama o solo 121, décima 1. Direito 21, chama 6255. Canal 6200, desça para 2000 pés, ajuste chama 015, autorizada sinal ILS, reporta estabilizado. Descendo a 2.000 pés, autorizado de LS X-Ray, reportado estabilizado, chama 6200. 4082 estabilizou. Azul 4082, completa o sinal, chame a torre, 1895. 1895, 4082, bom dia. Polo 790, bom dia, pronto para cópia? Bom dia, pronto. Autorizado Salvador Recife, nível de voo 370, segue conforme rota do plano de voo. Subida será curta, transição Aracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem, pistão no zero, código transponder 5420 e o controle em 120, decimal 8. Gente, autorizado para Recife, nível 370, rota conforme o plano, decolagem 10, curva na esquerda, bebeu pouca Aracaju. 5420, código 208 no controle. Plano 790, está na remota 12. Correta, pode falar do 1790. É para trás. Está puxando aqui acelamento, gol 1556. Autorizado, postagem, plano 556. Autorizado, chamarista. Quatro zero do 82, está livre pouso? Afirmo, 4082, azul, autorizado pouso, pista no 80, vento 80 graus, 049, autorizado pouso, pista no 0. Livre pouso no 0, 4082. Tá. Poxa, 6255, mandei a posição antes da Juliette. Não mandei a posição, né? Deixa eu dar ajuda, né? Deixa eu ver. Yeah. Whisky Oscar me informa, pátio 5, repouso no ponto de espera da Taxway Papá. Gente, papai, o que é o transporte, será no ponto de espera. Papai, eu informo, Fox Fox S, send by the transponder. Transponder, yeah. Whisky, Oscar e Oscar, corrigindo. Papatango, Whisky, Oscar e uniforme. Táxi via pista, ponto sobre a cabeceira, pronto. Meu hotel Romeo Golf confirmado, é o ABT? Aguarde, hotel Romeo Golf. Direita 211, azul 40, 83. Deixa eu assinar a frequência livre no corte, o papai uniforme, Fox Fox Air. Yeah. Ok. Aguardando o corte do seu Bravo, Solo Salvador, azul 4082. Azul 402, táxi via Alfa, forte antes da Juliette. E Alfa, reportará antes da Juliette, o 4082. Salvador, azul 3895, tentativa, solicito 340 Guarulhos. A 3895, formação Lima, guarde copa número 2. Lima, guarda no copa número 2, 3, 2, 9, 3, tá bom. Isso, voo 15, 56, 3 horas 34 de autonomia, alterna na Campina, COB 178. Táxi 3 horas de Apático, Índia, ponto de espera, torre 1895, altímetro 0015, 1556. Apático, 1895, quando pronto, assim até na pessoa, voo 15. Postal 255 após o Boeing da Gol, ingresso Juliette, portão 09. Após o Boeing da Gol, Juliette, portão 9, 255. Ingresso Duna. Reporte estabilizado, acionamento 6200. Reporte estabilizado, acionamento 6200. Bravo, Bravo Hotel, via rota do plano, nível de voo 100, decola pista 97, primeira curva direita na saída Coral. Após Coral direto Ilhéus, pós direto Arubi, após Coquiço, Quilo, Oscar, Quilo, Serra Uniforme, após DCT conforme a rota do plano. Aciona 5425 e controle 120.8. Pela Silva, conforme o meu Bravo, passando o Salvador para BH, passando a minha decola cabeceira, 17, primeira curva direita, saída Coral até Coral, após Coral Ilhéus, Ilhéus. Arubi, após Arubi Costa, Costa DCT. Transponda 5425, é o Bravo Alfa Tão. Correto, Bravo Alfa Tão, confirme se já voou visual nessa rota? Confirmo. Teste, confirme PLB e o Pátio. PLB? Sete na Bata, solicita o acionamento presente. Sete na Bata, confirme apenas o PLB? 02 no PLB. 02 no PLB, para acionamento, chame a torre, 1895, altímetro 1015, Bravo, Alfa Tango. 1895, obrigado, senhor. É o Bravo, Alfa Tango. Vai sair da Coral, né? Afirmativo. Obrigado. Bravo, levou no 864. Bravo, Alfa Tango, na Bata, do acionamento. Tá bom, meu Bravo, Alfa Tango, Bata da Bata, acionamento por conta e risco, reforço quando pronto para o táxi. Para a próxima, Bravo, Alfa Tango. 319. Completa, chama a torre 118.95, chame a 6200, até daqui a pouco. 01 para o azul 40, que vai vir a Vitor Lima Cray, parte 3, aguarde cópia, número 2 para cópia. Papa Alfa, Tango, Tango, aciona identificação. É 6200, tráfego avistado, autorizado pulso, pista no zero, vento 170 graus, 05 nós, altímetro 0015. Lima e pouso 90, aciona 6200. Daí, DCT 1 BAD, Topesul 44, após Pagog. Eu de voo 340, saída da El, Leda, Motiva. Decola pista 1-0, primeira curva direita.

Ainda não, vai com dois minutos. Reposta quando pronto para decolagem, o Papa Romeu Hotel, Romeu Golf. Reposta na pronta, Hotel Romeu Golf. Roxane 6200, seu solo 55, direita, 121, décimo 1, 1, solo. Direita, na Fox, solo 121, décimo 1, Roxane 6200, daqui a pouco. Espera mais 15. Confirme? Mais 15 minutos. Só escuta. Chama 200, bom dia, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, a Xander 6200. Confirma apenas a autonomia, o Bravo Fantango. 5 horas na autonomia. Gente, reporta no ponto de espera da Bata, corrigindo, dá presença autorizada a linha e manter cabeceira 17. A linha e mantém. A linha e manter 17, Bravo Fantango. Voo no 556, autorizado decolagem, pista no 0, vento 180 graus, 04 nós. Livre decolagem, voo 1556 da cabeceira no 0. Confira a peça radial de altitude. Decolagem por conta e risco, é posto fora do solo, Papa Romeu Hotel, Romeu Golf. É posto na fora do solo, Hotel Romeu Golf. Abatango Fox, X-Ray Fox na escuta do solo. Confirma o comandante a radial de alta saída. Ador, bom dia, azul 40, 76, 20, 0, barão 970. Azul 4076, bom dia, sua identificação, autorizado direto ITAP, desça para o nível 060. Direto ITAP, Azul 4076, descendo para confirmar o 060. Firmo 060. 060. Controle, boa tarde, Gol 1556. Gol 1556, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Lida. Direto Lida, até o 360, 1556. Controle 120.8. Já presente controle, o hotel número 1. Romeu Hotel, Romeu Golf, prossiga. Colado em Rimar, Cajazeiras, vai manter 500 pés, sobrevoo São Caetano e Pirajá. Seu hotel Romeu Golf, mantém condições visuais, o azul chama 015. Mantém condição visual, até Romeu Golf. Gol 1162, desça para 2000 pés, o azul chama 015. Autorizado a sinal ILS, reporta estabilizado. Descendo para 2000 pés, 1095, vai reportar sinal estabilizado no X-ray do 11. Mais um minuto, por gentileza. Salve Bravo, Alfa Tango, decola Salvador 01, controle 120, décima 8. 1208, muito grato, Bravo, Alfa Tango. Passe. 864, consiga. Já tem nossa autorização marcial? Direito número 3, cópia. Afirma, então está na sua escuta, obrigado. Alfa Tango, Vitor Lima, X-Ray, na escuta. 100, direto para o Coral da Presente, o Bravo, Alfa Tango. Após direto. 1208 controle, acione 5414 no transponder. Tem pessoas a bordo, autonomia? Gente, para acionamento, táxi de decolagem, deixa eu ir pronto, Vitor Lima X-Ray. Acione e chame pro táxi, Lima Vitor X-Ray. Batango, Fox e A, Fox, não escuta? Tá pronto, cópia? Salvador para Barreiras, 360 inicialmente, decolando 17, primeira curva à esquerda, saída Momo. Após Momo, voo Incógnito, após Incógnito, DCT Lapa e após DCT Destino. 1208, controle, acione 5426 no transponder. Rata Tango Juliette, Tango Zulu, acione código 0235. 0235, Juliette Tango Zulu. Mas então, decola da 1-0 com curva à esquerda, o Fox Air Fox, chame pronto para acionamento, Fox Air Fox. Acione, confirma o passo que se encontra no momento? São 4 horas, tá? Gente, para o táxi, chame a torre 1295 para prosseguir para Sistema Zero, o Papatango Fox e Serra Fox. Direto Vitória da Conquista, conflita com os tráfegos na chegada. Fiat mantém o perfil da Coral Bravo Alfa Tango. Vai solicitar para interceptar o final, ao piloto externo, diga informações aí sobre Duna. Sim, autorizado, o gol 962, reporte estabilizado. Livre, reporte estabilizado, 962. 446, eu transponder. Só o transponder não peguei? 5446. Ação autorizado conforme, ATO 350, decolada 10, curva esquerda. Vai na aerovia uniforme Zulu 97. Vai efetuar Puca Caju 1208 544 no telefone. Correto, senhor, pushback acionamento. Trabalhamos. 56, chame o centro Recife 1251 e ao CR 13325. Queira confirmar, foi pro 556? Afirmo, gol no 556, chame o centro Recife 1251 1 e alterne 1-3325. Braço, pela atenção. 1-2, chame pro táxi. Liga, irmão, 2 para trás, 2 tráfego à direita, posição de 3 horas, abaixo. E um assiste também, 2.500 pés abaixo. Passo da sua direita 3 horas, está a 10 milhas, cruzando 3.800 para o nível 100 na saída Coral. Firma, já temos às 12 horas, 2.400 pés abaixo, vou no 62. Tenho a 12 para 11 horas, a 4 milhas, é um helicóptero mantendo 500 pés. Afirmativo, grato pela informação, 162, está interceptando o localizador agora. Aguarda a transferência. Eu vou entrar no meu Golf de Mirajá para a Fonte Nova, 500 pés. Estou no para possível estacionamento, boa tarde. Na 395, no 02, puxa de imediato. Controle azul 4076. Prossiga. 090 para o 060, solicita o vapor do externo devido a formações na vertical de Duna. Enfa azul 4076, está autorizado direto externo, desça para 1706, o azul chama 014 agora. Autorizado a final ILS, reporta estabilizado. Veja para estabilizado, azul 4076. Forma agora o azul em Salvador, 014. 014, obrigado. Vitor Lima X-Ray na escuta. Papatango, Vitor Lima X-Ray na escuta. Tráfego 4463, consiga. Fecha a guarda de cópia azul 4463. Notificando o nível 207, 4463. Estabilizou o gol 962. Gol 962, completa o sinal, chame a torre 1895. 1995. Salvador, um bom dia, bom nome 62, final ILS X-Ray da 1 a 0, passando o sino. Azul 4076, informe tráfego 11 horas, um helicóptero Matema 510, a 8. Gente, Azul 4076. 180 autorizado, via Golf 677. Roda pista 1-0, primeira curva à direita, saída coral. 1208 controle, 0264, transponder. Sendo para congestionamento. Sala para 9709, tá? 119 a bordo, 3 horas e 21, Natal. Segue táxi até outra vez do gate 05, voo 970. Prossegue até outra vez do 05, 9790. Alfa Tango Tango já em condições visuais? Informação para Alfa Tango Tango. Dando modificado aos 1509, desça para New Pace, reporte visual com campo. Alfa Tango Tango, New Pace, reporte visual com campo. Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango. Ponte no ponto de espera táxi papá. Confirmando 03 a bordo de autonomia. Foi alternado é sábado mesmo? Center. Prefiro o ideal tecido, o Juliette Tango Zulu. Teste Juliette Tango Zulu, deixa para 3.000 pés, o ajuste no 014. 3.014, Tango Zulu. Voo 1962, desça para 2.000 pés, ajuste no 014, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Teste a 2.000 pés, com no 014 no ajuste, autorizado procedimento ILS X-ray, reportará estabilizado, voo 9.002. Distância, via radial. Faça um 360 pela direita para perda de altitude. Para o taxa, o 3895171 a bordo, Galeão, com 3 horas e 58 minutos. Qual é a alternativa? Galeão. Gente, então 3095, segue táxi, linha Indy Alpha, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1895, QNH 1-0 no 4. 1-0 no 4, Indy Alpha, 1895, bom dia. Falou. Salvador, bom 1962, ligou na escuta. 1962, segue via Alpha, XMS da Juliette. Alpha, XMS da Juliette. 1790, segue aeronave da TAM, via Indy Alpha, no ponto de espera da 1-0, chame torre 1-1895, QNH 1-0 no 4. Segue o TAM, ponto de espera 1-0-18-9-5, 1-7-9-0. Seu Delta Fox, confirme o pátio. Tango Echo Delta Fox, confirme o pátio. Estabilizou, Azul 4076. Azul 4076, complete o sinal, chame a torre 1-1895. 1895, ó. Alfa Tango Tango, chame a torre 1-1895. 1-0-1-4, autorizado pouso, pista no 0, vento 190 graus, 062 é nóis. Autorizado 2-1-4-0-7-6. Tenente Alfa Tango Tango, ingressa a perna do vento, peixe no zero, reporta através de norte da torre de controle. Zero no quadro. Tenente da Juliette, o nome é 2. Mantenente da Juliette. Toyota Fox, confirma o pátio? Confirme? Tenente 045, nível? Decolador para Serra, Índia, Romeu, Índia, 045 nível, decola da 17, primeira curva à direita, corredor Axé, inicialmente 30 mil pés, e a liberação do controle. 1208 controle, acione 5450 no transponder. Alfa Tango Tango, autorizado, gira base, reporte na final da 10, baixar travado. Gira base, reporte na final da 10, baixar travado. E autonomia? Questionamento, táxi de decolagem com a torre em 1895, Eco Delta Fox. Para a próxima direita, chama o solo 12, 1, décima 1. 211, azul 4076. Após a aeronave Eco 50 Papá, libera a entrada da Juliette, autorizado ingresso na mesma para o portão 10. Afirmativo, após a passagem da aeronave que temos no visual, no táxi, a gente prossegue pro 10, 1-0, 1-0-62. Solo Salvador, bom dia, azul 4076, livrou. Segue via Alfa, chimiante da Juliette, azul 4076. Alfa da Juliette, azul 4076. Tango Alfa, Tango Tango, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 05 nós. André 895, tem condições de agilizar? Afirma. Ali mantém capítulo 10 agilizando manobras. Ali mantém agilizando 3295. Está botando seu solo em Salvador, 16, direito 121, décima 1 na Delta. Obrigado pela colaboração. Estabilizado em Electric Train, voo 1962. Voo 1962, complete o sinal de minha torre, 1-1895. 1-1895, voo 1962. Abatango Juliette Tango Zulu, desça para 2000 pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000, reporte lá no lock, o Tango Zulu. 1-1790, ponto espera 1-0. 1-790, mantenha o ponto espera. Controle de Salvador, bom dia, Oceania 6356, sentido Lima. Oceania 6356, bom dia, sua identificação, autorizado direto do UNA, desça para o nível 050. Identificou 050, aprode do UNA, 6356. Boa tarde, Salvador, esse é o 7326, cruzou 206 para a 1-7-0, sentido a mais. 3216, bom dia, sua identificação, autorizado chegada na área, desça para o nível 060. 0620, pode voar tudo, mas também, feliz. Prossiga. Corrida na ficção 7, considerando a sua temporada também. Sim. Vai tentar uma corrida, sobre a pista, com 7. Gente, confirma a matrícula? Papatango, Romeu, Papatango. Torre 1 do 895. 895, é, Taxi Azul, aguarde um instante para cópia. Confirmando o decolado 17. A gente confirma a radial e a distância de Salvador? Gente, aguarde cópia. Leda. Direto Leda, obrigado. 89. No 790 ali, mantém capturando no 0. Ali, mantém no 0, agora no 790. Gol 1962, seu solo aos 19, direita 121, décima 1. Direita 121, décima 1, gol 1962. Gol 1790, autorizado a decolagem pista no 0, vento 180 graus, 07 nós. Livre decolagem 1-0, gol 1979, dá. Papá Romeu, Mike Serra Zulu para feira, tá pronto, cópia? Controle, por favor, a gente voa direto do monte para o TAM 3295. Aguarde a coordenação com o Centro Recife, TAM 3295. Graço. Tiúno no transponder. Era 271. Pedro, confirme em pessoas a bordo e autonomia. 09. Funcionamento, táxi de decolagem, chame a torre em 1-1895. Apenas confirmando se já voa do VMC na alta. Afirmativo, senhores. Gente, então, está autorizado o táxi? Reporte para ingresso no pátio principal, Vitor Lima X-Ray. Primeiro táxi vai informar para o pátio principal, Vitor Lima X-Ray. Tráfego Goiânia 6213, boa tarde, boa noite, novembro. Goiânia 6213, Galeão, copia? Sai da PUCA. 370 na PUCA, gol 790. Eita, saída da El, Leda e Rumi. 120 decimal 8 controle, 5424 no transponder. Na torre 11895. Direto sem gozulô, no localizador 1895, grato. El, Leda e Rumi, controle 208-5424 no transponder, na posição 11. Correto, chame para pushback acionamento 213. É 2 a 3, positivo. Paulo, Vitor Lima, tem para ingresso, pátio principal. Vitor Lima, X-Ray. Prezado, táxi, é pátio principal, Indy Alpha. No ponto de espera da 1-0, chame torre em 1-1895, QNH 1-0-4. Ok, Lima, táxi, via pátio principal, Indy Alpha. No ponto de espera, pronto, 1-2-4-5. Tem um bom final de semana. 1-9-6-2, mantenha a cidade Juliette, aguarde para ingresso. Mantenha a cidade Juliette, aguardando para ingresso, voo 1-9-6-2. Mas a coordenação com o Centro Recife, gol 1790. Ok, aguardamos, obrigado. Papá Romeu Bravo, Alfa Patango, serviço radar encerrado, 54 milhas sudoeste de Salvador, Samilhéus 1201. Papá Romeu 201, mais três, está no ponto, espera a próxima chave, está pronta a sua autoridade. copiei, perdão. Victor Lima 3, estamos aqui próximo do Anciari, fala o que fala a partir dessa, fica autorizado. Gente, mantenha a posição, papatão, Victor Lima 3. Aberto. O Gilete tem o Zulu, baixou e travou? Baixado e travado. Juliette Tango Zulu, pouso autorizado, pistão 0, vento 190 graus, 05 nós. Juliette Tango Zulu. Autorizado, pouso, Zulu. Papatango Foxtrot, é a Foxtrot decolado em Salvador, os 24, altere seu transponde para 5426. Gama 790, autorizado pelo Centro Recife, direto Romeu Fox 018, restrito nível de voo 350. Distrito 350, pronto, o Romeu Fox 018. Obrigado, 790. Tá, 3895, mantenha para o Odileda. A mantenha para o Odileda, tá, 3295. Três 895, chame Santo Recife, 1251 e alterne 13325. Recife 251, alterno 3325, 3318, 95, bom dia. Centro Lima, solicita manter presente 3, por 15 milhas para a informação, já está prosseguindo mais. Ente livre de desvio, Fox, Serra Fox. Tá. Tá, 3216, desça para 3 mil pés, ajuste no 014. 3.000 com 1.904 para 3.206. E da Dael, Leda, Bidev, 1.208, controle, 5.457 no transponder. Papatango, Victor Lima, X-Ray, a Lima tem captura no zero. A Lima tem, ele também vai ser. Correto, chama para o pushback, acionamento. Chama para puxar no 0.9. Tango, tango, autorizado, reporte para ingresso no pátio principal. Paulo Salvador, gol 2067, 5 das contas, 6 horas agora. Quase cópia, gol 2067. Ah, 6 gols. Paulo, 10 Tango Zulu, segue via Alfa Kilo, pátio 3. Patango, meu Patango, tô, hein? Caso negativo, 125, decimal 45. 2005, 2545. Muito obrigado, até a próxima. Partiva, ciente, como o Pato se encontra? 0100 da mais. 322230, boa tarde. Sendo identificação, via chegada a mão, reporte, quando pronto para dica. E a mão reportarei para descida. É possível voar direto a mão? Frisado, voar direto a mão e a mão intercepta estar. Direto a mão e a mão intercepta estar. 356, informo um helicóptero, um Romeu 44 na vertical de duna, mantendo sobrevoo 5-6, não interfere com a sua aproximação. É, 6356, copiou? Negativo. Toma um helicóptero na vertical de duna, mantendo 510, não interfere com sua aproximação. Ok, já fez. Papatango, Eco Delta Fox, decolado 227, ingressa em corredor Axé, mil pés restrito, controle 120, décima 8. Mil pés no Axé, 208, obrigado, até daqui a pouco. Controle de boa, Papatango, Eco Delta Fox, 600 pés para 0, 4, 5, Axé. Eco Delta Foxtrot, acione o código 5450, 1000 pés, corredora Xena, escuta permanente do controle. 5450, não achar, só autorizaria 045 direto por aí, 260 a radial. Aguarde, somente no 1000 pés, corredora Xena. 1000 pés ainda não achar, o Eco Delta Foxtrot. Eco Delta Foxtrot, contato com radar agora ao sul de Salvador, 3. Engenharia Alfa, Ponte Peredão no 0, Torre 1, 1895, QNH no 0 no 4. No 0 no 4, no Ponte Peredão no 0, 118, Desmorado 5, 4, 4, 4, 6, 3. Voo 2067, Guarulhos, tocando 4. 3, 4, 5. Salvador Guarulhos, 360 nível autorizado, via Amperzulo 1 no 0. Recolo da pista no 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mod. 1208 controle, 5465 transponder. Após, prossegue para o ponto de espera táxi Papá, o meu Papatango. Corre 118, direção ao 95. 295, obrigado. 3296, autorizado sinal ILS, repito no 0. Autorizado ILS, Amarante estabilizado, da 3296. Boa noite, 64, no 5, está autorizado o pushback, chama pro táxi. Chama táxi, 864. Atuado, uma centena, senhorita, vida elevada. Torre Salvador, azul 4463, ponto espera da 1-0. Azul 4463, mantém o ponto espera. Tem ponto de espera, 4-4-6. Comigo, Patão, eu tô, hein? Gente, o Patão, comigo, Patão. Gente, o meu Patão prossegue no táxi. Quanto mais rápido realizar essa corrida abortiva, pra gente vai ser melhor também, tá? Foxtrot, Serra Foxtrot, chame Centro Recife no 26.85. Para descer do passarelo 2230. Passarelo 2230, desse mantenha nível de voo 050, ajuste em Salvador no 094. Teste para o 050, no 094, sente. Data Foxtrot, controle. Tranquilo, Alvaro. Autorizado voar direto Barra Grande em ascensão. Já mantenha no meu pé, aguarde para ascensão. Chamada para o táxi, agenda 254. Torre 198, decimal 95. Eco Delta Foxtrot copiou o controle. Tem meu pé? Quando for liberado a gente pro 045, a gente vai direto para a Barra Grande. Autorizado a ascensão para nível de voo 045, da presente direto Siri. 045 direto para a Grande, Eco Delta Foxtrot, obrigado. Reporta na cabeceira 17. Reformar na cabeceira 17, foi o papadão. Boa tarde, Salvador, tá 3296, sinal, tá uma milha e meia de Limbra, baixada travada. Santo 3296, conta a aproximação, agora na transação de pouso, número 2, altímetro no 0, no 4, aeronave que o precede é a base da Bianca, mais 15 segundos toca o solo. O tipo tá monitorando o tráfego, gente número 2, guardando o pouso livre, Santo 3296. Outro 04463, só para o próximo da decolagem e o que mais a gente pousando. A aeronave da Bianca passou agora, tocou o solo, a próxima aeronave da TAM e a previsão sua decolagem ocorrer após o pouso da aeronave da TAM, que já se encontra no marcador externo. Tá, visão, muito obrigado. Nada. Vai regressar o meu Patango? seguinte, o meu Papatango autorizado backtrack vai ultrapassar a taxiway Papá, dando passagem ao Max e Azulu, e após o meu tráfego livrar a taxiway ingresso no 45. É, esse é o meu Papatango. O Max e Azulu dá passagem ao meu Papatango, o bicho vai fazer um backtrack na pista, e após a passagem do tráfego ingressa na pista no 7, o Max e Azulu. E após a passagem do tráfego ingressa na pista no 7, o Max e Azulu. Roxana M356, sou solo 34, livre direita e chamo solo Salvador, que hoje opera em 121, décimo 1. 221, muito obrigado. Sam 32, no meio já baixado travado? Afirmo. Tráfego avistado, o vento em Salvador, 170 graus, 05 nós, tem seu pouso autorizado no pista no 0, Sam 32, no meio. Pouso livre, pista no 0, Sam 32, no meio. Azul 4463... Visual com Airbus da Tana curto final pista no zero? Afirmo, visual com aeronave. Após a passagem do tráfego, ali mantém cabeceira no zero, azul 4463. Após a passagem do tráfego da Tana, ali mantém no zero, azul 4463. O meu Papatango regressa para a corrida abortiva ou também abortou a corrida abortiva? Afirmativa, abortou. Gente, realiza o backtrack agora na pista e prossegue para Embara, o Romeu Papatango. O meu Mike C. Azulu tem uma restrição na sua saída. Quando pronto para cópia, informe. Gente, Mike C. Azulu, após a decolagem da pista 17, mantém proa de decolagem até o nível 050, após direto posição Momo. Nada, o meu Papatango. Paulo Salvador, Axané, 6213 para pushback acionamento, 1-1. 6213, posição 1-1, aguarde pushback. 1-1, aguarde, 6213. Marcos, ingresso, reporte visual quando... Reporte quando visual com R, Marcos. Bota na sombra, você vai, você vai decolagem, piso no zero, o vento nos 50 graus, 062 a nós. Autorizada a decolagem, no zero, azul 4463. 2-1-8-6-4-0-0-0-0. Gente, 1-8-6-4, mantém a posição. Mantendo o ponto 0-8-4. Passado, autorizado em viagem Juliette, remoto no 4. Passa a companhia, Juliette 1-4, Oceana 6-3-5-6. Gente, o Max e Azulu é o número 2 agora para decolagem em Salvador. Aguarda, por gentileza. Passou a praia agora para lá, e encontrei a autorização agora. Aeronave, chama o controle. Prossiga, Eco Delta Foxtrot. Vamos agora para Bolívia. Já mantém como aeródromo de destino, Siri? Gente, Eco Delta Foxtrot, reporte quando pronto para descer. Controle Salvador, azul 4463. Azul 4463, boa tarde, contato radar, se mantém nível de voo 180 via coral. 180 via coral, azul 4463. Então o meu Golf, chame agora a torre 118, decimal 9. Para a torre, eu tenho o meu Golf. Professor Uniforme, voo e rotatório, reporte visual para o campo. Eu estou se informando, aposta lá. 1-8-6-4, autorizado a decolagem, pista no zero, o vento variável com 0-3 nós, gol 1-8-6-4. Autorizado a 10, gol 1-8-6-4. Papão, meu hotel, Romeu Golfo, a intenção é arrimar? Afirma, tá em casa dele. Gente, Kiki Hotel Romeu Golf. Reporte para pouso em Imar. Passará para pouso, Hotel Romeu Golf. Oi, Salvador, boa tarde, mais uma vez. Eu chamei 6254.tipera da 190, pronto para decolagem. Sente, Oxenem 6254, mantém o ponto espera. Mantém o ponto espera, Oxenem 6254. Peso 2230, desça para 2000 pés, ajuste permanece 10014, está autorizado o sinal ILS que sair da pista 10, informe estabilizado. Para 2000, 10014, informarei estabilizado no X-Ray da 10. Fiz a decolagem pista 17. Salvador, operem 1-20-8. 208, ó. Ok, água, após se dirigindo. 8296, obrigado, Felipe. Senhor Salvador, aquele cordial do gol 1864. 864, boa tarde. Contato radar, fazer uma TN de voo 350 via PUCA. Via PUCA 35. Né, 6254, informa que está aguardando no ponto perto da pista 0, devido ao tráfego decolou agora da 17, já com a restrição de manter por decolagem, conflitando com seu perfil de saída. Gente, mas é então, ponto espera, acho que é 6254. O helicóptero está mantendo baixa altitude para pouso no heliponto de Enremar. Também agora a torre para a coordenação de tráfego em 118.95 e sua torre em 4. Quiosque de forma mantendo 1000 pés sobre a vertical da rotatória com curvas pela esquerda. Reporte completando 360, Whisky off uniforme. Salve para a vitória. Aguarde cópia. Olha no copo, se ele quiser presença, por favor. Leda da El, Leda Bidev. Da El, Leda Bidev, obrigado. Eu vou oficiar na curta final, né, Rimar? E a 2-1-3. Acionado. Pronto para o ataque. 1-4-3, 6:27. Atena Guarulhos. Enem 6213, segue via Índia e Alfa no ponto de espera da 10, torre 1-295, QNH 10 no 4. Livre ataque via Pátio até a ponte de espera da Alfa 10. Lá monitora a torre 1-8-95, Acionado 6-2-3. Azul 4089, Vitória, tá pronto, copy? Pronto, copy, Azul 4089. Comandou Vitória, 340 autorizado. Vieira Pesulo 44, decola da 10, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Bidev. 1208 controle, 5506 o transponder. Autorizado Vitória, 340, depois do gol 44, decola da 10, primeira curva à direita, da El, Leda, Bidev. 1208 e controle. 1208 controle e transponder 5506. Correto, chanura, puxa acionamento. Machado travado, vento na 60 graus, 4 nós. Machado travado, agora 2 milhas para onde a serra. Batalha 2230, ciente, pouso autorizado, pistão no 0, vento na 60 graus, 4 nós, informa o tráfego à esquerda, Papa 2 November Papá, efetuando espera ao nome o pés, não interfere com a aproximação, tem pouso autorizado, passarito 2230. Sente, pouso autorizado, está com a aeronave no TQS. Valeu, prosseguiu, esse gato informe, em realizar 360 a 3 milhas.